Pegada. Pegada. Pegada. Unidos nós somos foda. Foda. Nós somos foda, o bicho vai pegar. Nós estamos de volta. Para os manos daqui, para os manos de lá. Nós estamos de volta. Salve galera, eu novamente, Luiz Conze, do Coletivo Pegada, e esse é mais um podcast de Pegada, trazendo hoje a continuação aí da cobertura dos bastidores do Festival Transborda, organizado pelo Pegada aqui em Belo Horizonte, que rolou do dia 13 ao dia 19 de setembro. Aconteceram oficinas, debates, shows, mais um monte de coisa legal, muita integração, muito trabalho coletivo, e hoje vocês ficam então com um bate-papo rapidíssimo que tive com Anderson Foca. Anderson Foca, ninguém menos do que o responsável lá pelo Dossol, lá de Natal. Dossol que é coletivo, que é um monte de coisa, é festival, é estúdio, é sei lá. Pergunta pra ele tudo que o Dossol é, porque nem eu sei dizer tudo. Na sequência desse bate-papo, vocês ouvem aí também uma palhinha, um pouquinho da banda que o Foca toca, que é o Camarones Orquestra Guitarrística. Então vamos lá, Anderson Foca, e na volta eu dou aí o nome da banda de BG, uma das atrações do Transborda. Vamos lá. Para os manos de lá, nós estamos de volta. Ô Foca, você é o cara que já tá acostumado a organizar festivais aí, cara, tem o Dossol lá, que não só um festival, é uma porrada de coisas. Fala um pouco aí, cara, o que você tá achando aqui do Transborda, cara? Cara, primeiro que depois de toda a pressão que foi botada em cima da equipe do Pegada, o que poderia atrapalhar um pouco o processo, assim, independente de brigas e editais e estatutos e TVs e mídia, não tem a ver com isso, mas houve uma pressão. Os meninos fizeram uma coisa muito legal, porque me parece que as pessoas estão felizes trabalhando colaborativamente, as bandas também estão ajudando, não estou vendo ninguém na piti, não estou vendo ninguém encher o saco, fora as injeções de saco natural dos shows, que é alguma coisa de preocupação com o sol, uma parada assim, mas eu estou bem impressionado, porque o lugar é incrível que está acontecendo o show, a estrutura que foi montada está ótima, é gratuito, né, cara, então, porra, é um lastro foda só de ser gratuito para apaixonar isso nas pessoas. É foda, é um dinheiro bem investido. E tudo isso, que é o primeiro, né? É a primeira edição, então isso surpreende. Significa também, cara, que esse processo de formação de festivais independentes está maduro. Porque um festival como Pegada, um coletivo como Pegada, pode reaplicar coisas que veio de Abril pro Rock, Goiânia Noise Festival. Aí veio essa segunda geração de Dossol, Jambolada, Calango. E essa nova geração agora de, né, de Coquetel Molotov, de Escambo, festivais do Circuito de Minas. E replica e já faz uma coisa do caralho na primeira edição. É sinal de que esse já foi o próximo passo. Já foi dado o próximo passo. Essa é a minha impressão. E artisticamente a curadoria é ótima. Achei muito bom. Estava comentando com a galera aqui. O nível artístico da turma de Minas é muito bom. Todas as bandas praticamente não menos que boas, assim. Algumas melhores, pro meu gosto pessoal, mas para se apresentar todas bem preparadas. Sempre com ótimos vocalistas, que é uma coisa que não é comum em todo lugar do Brasil, assim. É isso, cara. Bem feliz aí. Fico feliz de estar aqui. Então esse aí foi o Anderson Foca. Alguém ligou aqui pro celular do Xaxá. Quase cortou a entrevista, mas beleza, deu tempo. Depois a gente volta com mais. Obrigado, valeu. We'll be right back. Foda. Nós somos foda, o bicho vai pegar. Nós estamos de volta. Para os manos daqui, para os manos de lá. Nós estamos de volta. Sim, então vocês ouviram aí Anderson Foca, do Dossol e também do Camarões, orquestra guitarrística, banda na qual ele toca e a qual vocês acabaram de ouvir, acabaram de conhecer o rock da galera, muito, muito, muito bom. Vocês ouviram também de BG aí o Julgamento, banda aqui de BH, que foi uma das atrações do Transborda também, com a música Nós Estamos de Volta. Espero que vocês tenham curtido e que semana que vem vocês estejam aí novamente nos ouvindo. Valeu, todo mundo, aquele abraço, até! Cadeia mundial anormal, é a atual situação de exclusão. A segregação continua, não se iluda. Senzalas hoje são vielas, três elementos, seis anomalias sociais, anormais, marginais. Na insistência, estudando da resistência. No contra-ataque, o baque, no relógio, tic-tac, o TV. Pegada. Pegada.